quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, mano, mas eu sou bandido. Ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, mano, mesmo se eu dou tiro. Ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, mano, mas eu sou bandido. Ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, mano, mesmo se eu dou tiro. Começou lá na minha escola, quando eu fui mamão na prova, meu amigo e eu juntamos nossas coisas e fomos embora. Lancei a ideia pro Paulo, Paulo caralho, nome é Paulinho. Vamos pro morro vizinho e pedi pra entrar na boca. Vamos fazer trabalhinhos, vamos fazer trabalhinhos. Pra poder entrar na boca tem que fazer um serviço. Isso vai ser rapidinho, não se preocupa Paulinho, que nós dois somos amigos e vamos se ver no fim. Pena que eu não sabia que a desgraça viria, nós dois encurralados pela tropa da cutia. Ele nos torturaria se eu não falasse de tá quadrilha. Eu e Paulinho com medo, mas foda-se, fomos a briga. Porrada de um lado, paulada do outro. Eu desmaio, não lembro o que aconteceu. A boca me encontra, me leva e me conta que o Paulinho desapareceu. Eu fico triste porque eu tô sozinho. O que faço aqui sem um Paulinho comigo? Eu tô sem esperança, mas chega desse drama. Eu vou ter minha vingança. Ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, mano, mas eu sou bandido. Ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, mano, mesmo se eu dou tiro. Ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, mano, mas eu sou bandido. Ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, mano, mesmo se eu dou tiro. 2 anos se passaram e eu virei dono da boca. Muito tiro, muita puta, vida louca. Agora finalmente começa a operação. E na tropa da cutia pra poder salvar meu irmão. Chegamos invadindo, destruindo a porra toda. Eu sou chefe Chico, cadê o Paulinho nessa porra? Então ele disse uma notícia meu sem nexo, que depois daquele dia Paulinho fez troca de sexo. Mas isso não faz sentido, ele é a porra de um homão. Paulinho aparece atrás de mim com a porra de um corpão. E agora cês entenderam a porra do refrão. Paulinho virou a Paola e quer sugar meu pingolão.